7, seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. É o imortal, seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. Bíblia na mão, seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. Se tu quer se arrebatar, vaso, vem pra igreja aqui que é teu lugar. Seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. É salvo, seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. Bíblia na mão, seguidor de Cristo, seguidor de Cristo. Se tu quer se arrebatar, vaso, vem pra igreja aqui que é teu lugar. Fé no... Deus te abençoe, conta com a tua fé. Deus te protege, varão, faz a tua prece. Quem lhe testa hoje, coração reto. Então já veio, varão, isso é sério. Eu tô com Deus, ô varão, isso é sério. Eu sei que o mundo te deixa cego. Deus me ungiu e já ganhou um servo. Deus que não é homem pra vir mentir. Ele é Deus. Fala com Deus que ele vai te ouvir. Mas ele prometeu, ele vai cumprir. Basta seguir firme e forte até o fim. Eu tava confuso no mundo, perdido no mundo. Deus me mostrou um novo caminho. E se Senhor, o Senhor, diabo Senhor, quer te ver no mundo, abra a Bíblia e lê um versículo. Jesus te cobre de noite com o manto de Jeová. Então tu corre, vaza palavras de chama. Ela só corre, pega a Bíblia, então clama. O diabo é sujo, ele mata, trai, engana. A traição e o diabo andam lado a lado. Toma cuidado, vai pra igreja, leia a palavra. Que a palavra de Deus que veio pra te salvar. A salvação tá no amor do Pai. A salvação tá no amor do Pai. Fora com fé, pede com fé. Fora com fé, pede com fé. Fora com fé, pede com fé. A salvação tá no amor do Pai. A salvação tá no amor do Pai. Fé, fé, fé, fé. Fora com fé, pede com fé. Fora com fé, pede com fé. Fora com fé, pede com fé.